transmitindo no 8, decimal 95. 2, 2, 9, 5, 9, 4, 3. Controle de Salvador, boa noite, Azul 27118, Cuca, Atlântico, Aracaju, passando 1000. Azul 27118, está sob contato do radar, chegou para nível de voo 350, após 2000 pés, voo Jama, após Jama, Aracaju. Gente, sobe por 350, após 2000, voo Jama, após Jama, Aracaju, Azul 27118. Controle Salvador, tá 3897, decolado, boa. Tá 3897, tá sob contato radar, suba para o 320, após 2000, voa direto Leda. Após 2000, voa direto Leda, tá 3897. Luna 966, sendo identificação, voe direto, Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. Mike Charlie Alpha Smoke Ident, descend to 4,000 feet via among arrival. 4,000 feet via among arrival, Mike Charlie Alpha. Azul 27118, foi direto do Fox 018. 4098, pro azul da 79. Tango Mike Charlie Alpha, say your speed. Negative, sir. Tango Mike Charlie Alpha, confirm indicated speed. 200 knots. Roger. Azul 2718, chame Recife no 2005, alterna no 2545. É, 2085, confira no backup. No 2545. 2545. Controle provador, Xané 6201. Xané 6201, onde está sob contato radar sub 36200. Após 2000 pés, vou direto Leda. Após Leda, DOC 1. 360 após 2000, vou ali da 620. Voo 9966, está autorizado a assinar o procedimento de LS X-Ray Pistão no zero de Salvador, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento de movimento estabilizado, grato, voo 9966. Papa Tango Mike Charlie Alpha, read the vector 4 space. Turn left heading 140. Limit is the radio 275 of Salvador. Turning left, heading 140. Limit is to radio 250 from Salvador VOR. 270 Salvador VOR. Mark Mike Charlie Alpha. Radio 275 is the limit. Radio 275, Mike Correa. Sua 3897, Sam Recife, Ola 2510, alternando 23,8. Recife 1215, alternando 238, Sam 3897, boa. Pronto. Tango Mike Charlie Alpha descend to 3,000 feet, QNH 1014. 3,000 feet, 1014, Mike Charlie Alpha. Padre Salvador, boa noite, boa noite, 69, cruzando 1.700 na Arbor 1, LF. Boa noite, 69, estou com contato radar, sinal 3620, após 2.000 pés, vou direto LF. Contato radar, sobe 3620, após 2.000 pés, direto em Lefa, boa noite, 69. Tango Mike Charlie Alpha, 1-3 miles west of Duna intersection. Resume your navigation, fly heading Duna intersection. Flying heading Duna intersection, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, descend to 2015 H1014. Flying direct Duna, descending to 2015, Mike Charlie Alpha. Puxané 6201, chama Recife, 12590, alternando 238. Obrigado, 25.10. estabilizado 966. Boa 966, completa final do procedimento ILS6, uma torre 98.95. O 98.95, boa 966. Mike Charlie Alpha, established on localizer. Yes, sir. Established on localizer. Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, complete final S3 approach 1-way 10 and contact tower 118.95. We'll contact tower 118.95, Mike Charlie Alpha. Sul 69, chame Recife no 288, alterno no 260. 288, alterno 260, boa noite, 69. Controle Salvador, Golo 645. Golo 645, está sob contato radar, sinal 36200. Após 2.000 pés, veio direto Leda. 360, após 3.000, direto Leda. 2.000, 2. Após 2.000, direto Leda, agora no 645. Controle Gol 2184, decolagem. 2184 está sob contato radar do Gol 370, após 2.000 pés, vou direto Cogibu, após Cogibu, vou infrutir. Após 2.000 pés, direto Cogibu, após Cogibu, infrutir, autorizado nível 370, Gol 2184. controle Salvador, Oxaré 6259, muito boa noite. Oxaré 6259, boa noite, está sob contato radar, do 3620, após 2000 pés, voe direto Leda. É, sobe a 360 e após 2000 voa Leda, Oxaré 6259. Voo no 645, chame Recife, 12510, alterna 123, decimal 80. Voo no 645, controle Salvador. Prossiga, controle Salvador, voo 645, na 34. A partir de agora, chame sempre Recife, 12510, alterna 123, decimal 80. 12510, 12380 com Santa Receita. 645, obrigado, boa noite aí, bom final de semana. Realmente. Valeu. Voo 2184, chame Recife no 2685. Esse, alternada 125 decimal 45. O 2184 contra o Salvador. O 2184, transmissão às cegas. Chame Recife no 2685, alterna 12545. Controle Oxaré 6259, possibilidade de coordenar para o Edmonte, por favor, senhor? Oxaré 6259, aguarde coordenação. Aguarde, muito obrigado.